deixa tudo como está. No fundo não consigo te esquecer e não vejo outra em seu lugar a me tocar. Mas se você nunca vai mudar, esquece, deixa tudo como está. Então esquece, esquece o meu celular, esquece o meu jeito e o meu beijo, porque desse jeito não dá pra te amar. Então esquece, esquece o meu celular, esquece o meu jeito e o meu beijo, porque desse jeito não dá pra te amar. Desse jeito não dá pra te amar.